até 2500 pés, pós-curva esquerda, subida da El, Leta, Irume. Aciona 5172, controle 120, decimal 8. Salvador, tipo para Parrambé Lima? Prossiga tipo para Parrambé Lima. A Parrambé Lima decolou de Serra Luiz de Delta Lima, está com controle de Serra em Jeco, Índia. Vai manter 500 pés, um a bordo, o código alocado é o 0144, tipo para Parrambé Lima. 7, pronto, puxa back. Quem trabalhou com o próprio, obrigado. Papá Romeu Lima, mantenha condições visuais, 500 pés do QNH 10016. Lima. Fox Fox Serra, solo aos 47, autorizar táxi até seu pátio e estacionar a frequência livre. Autorizado, eu posso te ligar. Baixo 8, eu vou 4060. Pelo 395 foi observado que você não cumpriu a restrição da saída da El. É, não compreendi no 395. Pelo 395, a saída da El tem restrição de manter o nível 100 até 30 milhas de Salvador, que eu não cumpriu. Hotel Juliette Serra, chame a torre no 8, decimal 95. Autorização da presente para tomar uma proa da base da 17 direto aí, o que é pressa as manobras para cruzar a final da 10 e chame girando base da 17, o Hotel Juliette Serra. Gente, Fox Serra, presença ali. Solo, boa tarde, passarinho 2262, formação Oscar. 262, gente, informação ótima. Confere. Confirma o horário do plano? Vou no 500, Zulu. 49, liga esquerda, chama 211 no solo. 211-4060. Plano sistema, passarela, aguarde cópia. É isso. Solo, bom dia, 4060, de transação. 060, prossegue via Índia, portão 03. Que portão 3? CF, onde ali vai ficar tendo. Papá, meu nome é Velas Cruz, que informa o helicóptero mantendo 500 pés. A sua posição é de 2 horas, 4 minutos. Está ciente do tráfego, ainda não visual, reportará quando for revelado 3. O 1162 chama a torre no 8, decimal 95. 1895, 1162, obrigado, bom dia. O 1395 chama o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 95. 251-3395, bom dia, vou no 395. Continua a aproximação, posta em checado final 28. Reportarei, o 1162. Direcção está autorizado já, base final do 17, pouso parado, cabeceira 17, informe no solo, vento 200 graus, 5 nós. Na base, baixa travada, autorizado pouso 17. India Romeu, uniforme Mike India, Irume, após prossegue na Upper November 857 até Moussu, após Moussu, conforme rota do plano. Decolagem pista 28, após decolagem mantém proa até 2500 pés. Após após curva esquerda na subida da El, Leda, após direto Irume. Aciona 5414, controle 120 decimal 8. Recebe 360, decola da 28, uma linha da decola da 2510, após uma descida, saída da El, Leda, até 98.7, volta opção 4-1-4-2-1-0. Correto, 6213 no portão 1-1, chame pronto, pushback, seu nome. Parei. Travado, gol 9-6-2. Uno 62, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 629, Uno 68, Uno 62. Livre pouso na 28, gol na Uno 62. Confirme para o controle? Papa, papa, lima, lima, forte, aciona identificação. Na proa de Alagoinhas para chegada e pique, QNH 1096, desça para nível de voo 050, QNH 1096. November as cruz que chama torno no 8 decimal 95. Câmara 2, 125, 905. Serra considera o solo 53, livre abaixo 4, estacionar fazendo livre. Sou em Salvador, Papa Romeu 9-0 Whisky, na proa da rotatória, visual com o campo. Gente, autorizado final do 7, reporte Whisky. Reportará final do 7, 9-0 Whisky. Puxa, como é que está lá dentro? Cuidado, vão 5 segundos, chame o taco. Trabalhando. Solo passarelo 2262. Só um minuto, 2262, gentileza. O Nuno 62, solo 55, de esquerda, chamou 21 no solo. 21 no solo, bora. Do 262 confirmando destino à conquista? Afirmo. Só confirmando se recebeu o nosso plano? Negativo, estou verificando junto à sala S. Ah, tá ok, muito obrigado. Tá no gol no 262 de branco. 262, vai cruzar Alfa Kilo. Correção, já é. Curva à direita ingressando na Alfa, prossegue antes da Juliette, mantém a posição antes da Juliette, gol 962. Tá bom, mantém a posição antes da Juliette, gol 962. Dia Sol Salvador, Alfa, Yankee X-Ray. Na escuta? Na escuta. Não foi encontrado nada do seu plano, confirme foi feito aqui em Salvador. Ah, vou confirmar aqui com a empresa e já te retornei. Sente. Sonado 0122. Fazendo o Nacho Whisky, autorizado pouso, pista 17, vento 220 graus, mesmo demais. Livre pouso 17, 90 graus, tá 5476, subindo ao 270 para 150, confia. Azul 4076, acione identificação, autorizada a chegada Kari, desça para nível de voo 120, que é legal no 096. 120, a gente no 096, chegada Kari, Azul 4076. Pátio principal, nós próximo à direita, ingressando o pátio de cargas, o pátio 3, quilo alfa, prossegue na alfa até o ponto de espera, ficha 28, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 6, até um bom voo, gol no 5, segundo metro. Copiado, obrigado. Uma Lima Fox, seu plano foi modificado às 1-4-5-7. Desça para 2.500 pés, nível de voo 025 na proa da rotatória. Salvador, bom dia, voo 1455, informação ótica. 1455, assina identificação, autorizada a chegada da CARI. Desça para nível de voo 130, NH no 0 no meio. A CARI 130, intenção é acertar o SRE, entende? Sim. Controle de Salvador, azul 9135. Azul 9135, aciona identificação. Vou ir para o adianto para a chegada IPIT, que é legal no 096, reporte para descida. Copinha, IPIT, tudo? Tá, 28, procedimento ILS Zulu, azul 9135. Ok, só não copiou a chegada, preparado. Azul 9135, vou na proa de anto, a posição e anto para chegada IPIT. Chegada em pit, vai agora na posição minha. Controle Salvador, gol 1962, informação nossa. Gol 962, aciona identificação, autorizada a chegada CARI, desça para nível de voo 140, QNH 10 no meio. Para 140, na chegada CARI, no 0 no meio, azul 9135, contato radar, acionado 5157. Está presente, é, pode voar aqui. Oi, Ianta, azul 9135, número 4, na aproximação. É, Ianta, é, pode, poderia celebrar essa posição? Legal, Fainha, quer que seja? Posição da organização de rebote do Pátio 3, até a posição 09, do Pátio principal. Afirma, autorizado, seu solo 59, estacionar a presença de vez. Então está passando a retaguarda, o Boeing 737 da Gol. Após o mesmo livrar a cauda, está livre iniciar o reboque e prosseguir até a saída do pátio 3 e vai reportar para ingressar no pátio principal, o Alfa Yankee X6. Ok, cliente, aeronave da Gol. Reportar para a saída do Batango, Eco Delta Fox, mantém os corredores. Controle o azul 4076. Prossiga 4076. 4076, para não ter um passageiro que se sinta mal a bordo. Seria possível coordenar o ponto, né? Tem azul 476. É, confirme a posição do passageiro, idade e se teve atendimento médico a bordo. Ok, rebate. Zero. Direto Elefa, pois Elefa Opilor, Oscar Papali, Mosca Romeu Opilor e após direto Conquista. Decolando a 1-7, curva direita, na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, transição Elefa. aciona 5424, controle Salvador, 120, decimal 8. Pode ser a November Vitor, ter informação de pessoas a bordo? Então solicito que informe a torre no início do táxi, pessoas a bordo, Serra 9000 Victor, chamando a torre agora em 1-18, decimal 95, altímetro 1-0 no meia. Tem um bom voo, Serra 9000 Victor. A 1935, número 4, mantenha 2109 mais da descida. Na descida mantará 210 nós, a do 1935. 1-0, atentar o Baté, Tango Bravo Eco, após conforme rota do plano. Decolagem na pista 28, após a decolagem mantém proa até 2500 pés. E após curva esquerda, subida da El, após Leda. E após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5171, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, Liga 340, decolando a 28. Mantenha a proa até 2500, após curva, no peito da El, Leda, Motiva. 5171 no transponder e 120, decimal 8 no controle de saída. 1895, correto, portão 62, chame pronto. Controle o 4076 com os dados do passageiro. Prossiga 4076. Alexandre Daniel Xavier, 33 anos, e a gente não tem médico a bordo aqui, não teve atendimento médico para ele. Azul 4076, você poderia passar os sintomas do passageiro, a poltrona que mesmo está sentada? Assim, a poltrona 30 Bravo. E os sintomas são pressão baixa, suor. Sente 4076, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento RS Zulu. Reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, tá autorizado o ILS Zulu, faz o 4076. Papatango, Eco Delta Fox, na torre, 98, decimal 95. Papatango, Eco Delta Fox, passou para o Papatango, Eco Delta Fox. Delta Fox, para final do Alo 7, reporte. Direto para a final do Alo 7, o Delta Fox, aguardar. Solo, o assunto é autorização para ingressar no bate principal do 509. Livre ingresso agilizando, reporte ao terminal, com a NFC. Ok, reportar ao terminal. 4-5-5. 4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Controle, boa tarde, Gol no 556. Gol no 556, contato radar na decolagem, mantenha PO até 2500 pés. Após, prossiga na saída via da EL até nível de voo 100. Seu eixo até 2500, após via da EL 100 ao nível. Gol 556, subir mantém nível de voo 100 até 30 milhas afastado de Salvador. Até 30 milhas mantém nível 100. Controle Salvador, azul 9135 para descer, né? Azul 9135, desça para nível de voo 050. Autorizado nível 050, azul 9135. Azul Salvador, azul 5042, informação off. Bom dia, senhora 6356, atenção óptica. Azul 5048, aciona identificação, autorizada a chegada a CARI, desça para nível de voo 130. 130 CARI, 0042. Xanem 6356, sendo identificação, autorizada a chegada a CARI, desça para nível de voo 140. QNH no 096. 140 no 096, identificou. Tem alguma velocidade recomendada para descida do Xanem 6356? Confirme 6356. Alguma velocidade recomendada na descida, 6350, mantendo high speed 324. Xanem 6356. A número 7, possível, reduza para 250 nós. Entra 1455, desça para 3.000 pés. 3.000, 1455. Voo 1962, vai cruzar 130 para o 120. Azul 4076, está autorizado a voar direto o ZAM. Gente, o 4076. O 1556 está fazendo desvios? É negativo. Cruzou 2500, está pulando o perfil da subida. Gente, o 1556 está autorizado o Leda, restrita a nível de voo 100. Leda, restrita 100. O 962 desça para 4.000 pés. Para 4.000, 1962. Azul 5048, desça para nível de voo 120. 120, 1048. Lima Fox, desce para 3.000, Lima Fox, desça para 1.500 pés. Chame a torre, 98, decimal 95. Quem é chamada a torre, Lima Fox, bota. Salvador, bom dia, é o papapá Lima, Lima Fox, está visual com a 7, autoriza para o direto. 0, limite radial 100 de Salvador. Esquerda 200, limite radial 100 de Salvador, azul 9135. Azul 9135, reduz a velocidade para 1990 nós, número 4, na aproximação. Reduzindo 199, azul 9135. Tem a posição. Sim. Horas, 25 milhas, rumo oeste, cruzando nível de voo 190 para 120. 7x, mantém 100. Pado, prossegue Aerovia Upper Zulu 17 até Orago, após Orago direto Maceió. Decola pista 28, após decolagem mantém pro até 2.500 pés. Após curva direita, subida Aron. Aron, transição Caju. Alfa Romeo Uniforme. Caju. Aciona 5433, controle 120, decimal 8. Dois aves estão fixos, zero, via pelo 197. Escola a 28. Mantendo a cor até 2.500, depois para a direita, Aron, Caju, 5433, alcançando 208, controle. Voo 1864. Correto, boa noite, 64, no portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. 3. Positivo 363, voo 945. Então, 3216, sendo identificação, autorizada a chegada a CARI, desce para nível de voo 940, QNH 0096. Azul 9135, informa que vai passar o curso do localizador, seu novo limite, radial 120 de Salvador. Motivo, desce para o 50, limite radial 120 de Salvador. Vai passar o curso, Azul 9135. 962, autorizado descida para 2.000 pés, reduz a velocidade para 2.00 nós. 2.000 pés, reduzindo 2.00 nós, 1.962. Azul 9135, desça para 4.000 pés. 4.000, confirmado ajuste. Azul 9135, QNH 1.096. Para 4.016, azul 49135. Azul 476, vento 200, lá, meia dúzia lá, livre pouso. Tá, livre pouso, 476. Esquerda, proa 030, limite ao localizador. Esquerda, 030, limitado pelo localizador, 62. 5048, desce inicialmente até nível de voo 110. Alô, boa tarde, Chané. 6213, limite 11, posicionamento. Controle Salvador, bom dia, papapá, Charlie Serra Tango, cliente da Oscar. Charlie Serra Tango, autorizado a chegar da CARI, desça para nível de voo 150, QNH 1096. 150-1096. Está entrando visual, Salvador, Charlie? Aguarde. O gol no 556 para reinício subindo. 56, aguarde, informa o tráfego dessa posição de 207 milhas, mantendo o nível de voo 120. Azul 5048, desça para 5 mil pés. 5048. Estabilizado agora 455. 455, chama a torre no 8, decimal 95. 895, pode ir. Azul 9135, desça para 3 mil pés. Para 3 mil, mantendo a proa, 9135. Bruno 556, suba para nível de voo 360. 360, 556. Confirma para tu, hein? É o gol, é o 455, estabilizado, visual baixado, travado 28. Afirmativo, se a gente continuar a aproximação, vai autorização de pouso. Vamos, 455. Uma navegação na produção. Usando para o localizador, para 962. Azul 9135, tá... 1 a 4 milhas, este de Usan, reassuma a navegação na proa de Usan. A proa Usan da presente, azul 9135. Canal 356, desce para nível de voo 1-1-0. 110, 6356. Azul 5048, desça para 4 mil pés. Reduz a velocidade para 220 nós. 4.219, 5048. 1-556, submantém nível de voo 360, chame o centro Recife. Frequência 133, decimal 25, alterna no 25, decimal 1. Obrigado, boa tarde. Controle, papapá, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, prossiga. A intenção do Charlie Serra Tango, se possível, nós estamos totalmente visual, eu estou usando a 107 Salvador Cidade Visual, nós cancelaríamos e conseguimos pelo corredor da autorizado a sua boa de Paris. Charlie Serra Tango, Salvador opera visual, se eu teria condições de ingressar no corredor Caixa Prego? Afirmativo. Charlie Serra Tango, reporte com referências visuais para mudança das regras. Tango, reporte para 3216, desça para nível de voo 120. At level 360, via Upper Zulu 10 until Tango Bravo Echo, Albacete. After according flight plan routes, departure from 1828. After departure, maintain heading to 2,500 feet. After turn left, the departure dial. After dial, Leda, and then Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alpha Motiva. Call code 5440 and control departure frequency 120.8. The back for right 5021, come right cushion start, 903. Fala, Chanel 6213 com 137 a bordo, 3:25, alterna Guarulhos para o táxi. Pátio principal, ingressa após um pátio de carga, pátio 3, E reporte para ingresso novamente na Taxway Alpha 6213. Alpha Charlie 3, reporta para ingresso na Alpha 6213, visitante. Rua 015, por 20 milhas. Afirmativo, 015 por 20 milhas. Livre à esquerda, chama 121 no um solo. Livre na esquerda, 219, ou vou no 455. E a mil pés para Caju. Motor Yankee. Fala Salvador, bom dia, vou no 455, livrou. Agora no 455 à direita, prossegue via Alfa e vai manter a posição. Antes da Juliette aguardando para ingresso no pátio. Alfa mantém a posição antes da Juliette, vou no 455. Motel Yankee, cobra. Romel, Cel Yankee, Cairo, Sierra November, Charles Lima, Cairo, Lorenzo, mil pés. Está autorizado, da 17, decola com curva à direita. Corredor Axé, após caixa pregos. Aciona 0122, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Filmando duas orelhas a bordo. Para acionamento táxi 2895, altímetro no 0, no 6, tem um bom voo. Solo, voo 864, pushback 305. Produção 5, só um minuto para iniciar, voo 864. Ok. Aumenta aí, que ele deixa lá, chame táxi. 935, chame a torno no 8, decimal 95. 102,95. Caso 5048, desça para 2 mil pés, autorizado a final procedimento LS Zulu, reposta estabilizado no localizador. 2 mil pés, livre LS Zulu, reportando no localizador, 5048. Canela 356, tem condições de reduzir a velocidade para 1,90 nós, vai seguir tráfego 12 horas e 8 milhas. Vai reduzir, o Canela 356, 9,09. Beleza, no meio, desça para nível de voo 050, que é na gama 0 no meio. 050, salve, boa noite, 62, livrão até alta. 962, prossegue à direita via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso parte principal. Alfa, reporte antes da Juliette, 962. Com Gol, Oxanaia 6213. 6213, após a passagem do Gol, ingressa via Kilo, Alfa, prossegue até o ponto de espera ficha 28. Quando pronto, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 6, tem um bom voo e boa tarde, 6213. Visual com Gol, prossegue táxi via Alfa, chama a torre, pronto, 6295, Oxanaia 6213. Tem condições de agilizar o táxi via Alfa e Juliette, prosseguir portão 07. Afirmo, Alfa e Juliette pro 7, a 962. Portão 1. Mantendo 8 milhas, após 8 milhas, pague. 4 mil, 356. Desça para 2 mil pés. Aguarde para a voz, é a Vito 366. 2 mil pés, aguardando 366, Oxanaia 6363. Ok, 363? 363, corrigindo 6356. Certo. Azul 5048, chame a torno no 8 decimal 95. 8 1895. 1895. Obrigado. Oi, Azul 5048, estabilizado no Zulu Visual. 5048, continue a aproximação, vai direção de pouso. Prossegue agora. Era 356, desça para 2000 pés, autorizado baseado em serra 363, QLS X-ray, pista 28. 2000, serra Victor 363, chama 63, 56. 3296, desça para 3000 pés. Eu vou me manter aqui autorizado, né, manter vocês. Aí, manter. De Guarulhos, aprovado 36120, aerovia Presulo 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota do plano. Decola pista 28, após a decolagem mantém proa até 2500 pés, após curva esquerda na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5445, controle 120.8. 3360 para Guarulhos, da Presulo 10, Tabaté, 22, decola mantendo a proa até 2500, aí o vestido da El, o Leda Motiva. 5445, 2018, posição 10. Correto, 2067, posição 10, chame pronto, pushback. Azul 9135, solo os 22, livre à esquerda. Mantém posição antes da Alfa e chamou no 21 no 1 no solo. Livre à esquerda, posição antes da Alfa, 21 no 1. Salvador, boa, azul, 9135, livrou. Vento 200 graus, 5 nós, livre pouso, pista 28. Livre pouso, 128, 250, controle. É, certo. Canabé 356, chame a torre no 8, decimal 95. 295, bom dia. Canabé 32, para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS. Zulu, pista 28, rapaz estabilizado. Bruno, check, a bordo, 12:10, alterna Aracaju. Já confirme pessoas a bordo, boa noite, na 4. 1975. Copiado, táxi em frente, segunda direita, via Juliette Alfa. Prossegue na Alfa até o ponto de espera, pista 28, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 6. Tem um bom voo, boa noite, 64. Juliette Alfa, ponto de espera, 1895, ajuste no 0 no 6, graças ao bom trabalho. Bom voo. Papa Romeu, Serra Novembro e Vitor, chame o centro Recife, frequência no 28, decimal 8, alterna no 35, decimal 3. 1288, 353, obrigado, seu Vitor. 25, corredor Axé, chama o controle 208. 208, obrigado, boa tarde. 6213, vento 200 graus, singular, livre decolagem. Livre decolagem, 6213. Na Charlie. Milhas para Felipe, visual com elevador. Tango, aguarde transferência das comunicações. Tango, aguarde. Yankee decola dano 7, vai estabilizar 1B6, ingressando o corredor Axé. Tango, Romeu até o Yankee, cheque seu transponder, não recebo mesmo. Vai fazer o cheque. Zero 48, vai manter a posição. O aeroporto de Datan agora liberando o portão 2. E o seu portão previsto é o 03. Está ocupado nesse momento pela aeronave da companhia aqui aguardando a autorização. Não tem posição, tem 048. Cuidado com os dois, outro baixou travamento esse problema. Do 5021, stand by 1 minute. Agora sim, modo Alfa Itália, mantendo o número 3 via litoral, reporte no farol da Barra. Reporte no farol da Barra. Cruz Salvador, boa tarde, o Xané 6213. Xané 6213, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, Xané 6213. Do you have conditions to push your craft until airport number 3? Paguinho, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, chama a turma no 8 decimal 95. Tango, 18.95, obrigado. O senhor autorizaria Ledo, então, coordenação para Irume, Oxané, 6213? É 2013, está autorizado Ledo, restrito a nível de voo no 00. Roleta da presente, escrito 100, Xané 6213. Pós do Azul, se vão comover também. Gente, Xané Serra Tango, inicia espera no, na rotatória, 1.500 pés por hoje pela esquerda, aguardando a final no 7. Tango. Torre Salvador, Boa Tarde, 3216, final, está embaixo, está lá. 3216, continua a aproximação. E aguarde autorização de pouso próximo a DA, ok? Estamos com duas aeronaves que livraram no final da pista e uma ainda se encontra na pista, aguardando para livrar devido ao congestionamento da Taxiway India, ok? Continue até a DA e aguarde autorização de pouso. Ok, leva na aeronave aqui para o Gato Azul, 5048. Nosso sotaque está 3895 com 182, 340 galeão. Certo. Vendo. Oi, boa tarde, boa noite, 64. Está pronto com o ministério da 28, vocês vão acordar na final. Gente, mantém a posição. Mantendo a posição, boa noite, 64. E o avião também é 356, já inicia aí para livrar a próxima ao azul. A aeronave da TAM já vai iniciar o táxi. Os 3216, livre pouso, vento 220 graus, meia dúzia mais. Livre pouso, 3216. Presente foi para onde, Mótima? Mótima era presente, né? 6213. Mantém a posição, aguardando. 356, 1211, quem pode seguir no azul, chama o 211. Salvador, Xané 356, mantém a posição. Já mantém o 28, boa noite, 64. Charlie Serratão, ciente, cheque do trem, autorizado pouso Pichu no 7, vento 220 graus, 5 nós. Certo. Baixado e travado. Ciente, livre pouso. Pichu 100, restrito, Xané 6213. Retiver 213, reautorizado nível 160. 160, 6213. A linha prossegue após, até o portão 03. Segue para o portão 03, com quanto liberado, 5043. Boa noite, 6213. Solo Salvador, passarelo 2262. 2262, só um minuto com a cópia, por gentileza. Graças. Olá, o 32, eu não me aguardo. 360. Direção 360, chamei 6213. Pontos, frequência livre, Romeu até Yankee. Seu portão será o 05. Que é Índia para 05, 3206. 2262, qual que é a conquista? Não escuta, 2262. 262 conquista, 180 aprovado, direto Elefa, após Opilor, após direto conquista. Decola da 28, após a decolagem, vai manter pro até 2500, após curvar à direita, na subida Arbor, transição Elefa. Aciona 5501, controle 120 decimal 8. 80 de saída de conquista tutorizado, decola da 28, mantenha pro até 2500, após Arbor, Elefa. Transporte 5501, controle 208, passarelo 2262. Passarelo 262, está pronto no parte 3? Está pronto, já. Livre, puxa, chama ataque, passarelo 2262. Livre, chama ataque, 2262. Delta Fox chamando própria, confirme para Morro de São Paulo, meu pés. No Morro, meu pés, é Delta Fox, decolador no 7, curva direita, subida corredor Axé. Aciona 0121, controle 120, decimal 8, controle 2895. Voo no 864 agora autorizado, decola a pista 28, vento 200 graus, meia dúzia. Iniciando na 28, voo no 864. Delta Fox. Papá Romeu Tango, Charlie Tango, para Natal. Confirme o nível solicitado. Pés é incorreto, Tango Charlie. Tango Charlie Tango, confirme, vai prosseguir no 1500. Acionar a frequência livre. Coordenado, só um minuto, Tango Charlie Tango. Form pressures on board. 117. Azul 5021, approve taxi by the right, the taxiway Juliet Alpha, holding point to runway 28, contact tower 118.95, altimeter 31016, have a good flight and good day. Okay, just made a correction, our people on board is 122 people on board, okay? Taxi via Juliet Alpha to holding point runway 28, tower 118.95, Azul 5021, have a nice. Controle, vantagem 864, decolou, está mantendo a furo até 2500. 864, contato radar, sua para o nível 350, perfil Aron. 350, perfil Aron, 864. Para o táxi, passarelo 2262, POB 49, colonia de 4 horas e 20, alterna Salvador. 7, prossegue em frente via parte 3 e vai dar passagem ao Embraer 190 azul, no, já está taxiando na Alfa. Após, prossegue comando 2 no ponto de espera, via Kilo e Alfa. Ponto de espera puxa 28, vai chamar a torre 198, decimal 95, altímetro 10 no 6, tem um bom voo 2262. Em frente, na fila, agora o azul, direção Alfa, ponto de espera 295, passarei 2262. Tango, Charlie, Tango, copiou no 1500 pés para Natal? Possível? A 8 milhas, visual com campo, não. Gente, Papa Mike chama agora a torre em 1895. 118, vai falar 105, guardião 19. Pés. Na decolagem, aguardando. O número 500 pés junto ao controle. Nacionou 5435, controle 120 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 95. 40, mantenha a proa até 2500, lembrando da restrição, uma centena até 30 milhas. Mantenha a proa até 2500, depois compre a saída, restrição de uma centena. Subida uma centena após, até 30 milhas, confirma? Afirmo. Será possível, 3890. Acionamento de táxi e decolagem. Chama a torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 6. Tem um bom voo e bom dia, Tango Charlie Tango. Táxi voo 2067, 180 voz, Galeão, 3 horas e 35. Proa de Mótiva, uma centena, 3895. 95, altímetro no 0, no 6. Tem um bom voo e bom dia, 2067. Ok, Juliette, é Pátio Juliette Alfa, 728, 295, 2097. Tango, Charlie, Tango, prossiga. Autorizado, show de táxi. Toro Tower, good afternoon, 1252, 20 approaching, holding point, 28, ready. Roger, 5021, you're clear to line up and wait, runway 28. Clear to line up and wait, 28, Azul 5021. Voo 964, sendo o centro Recife, na frequência 125, decimal 45. 25 a 100 graus, bom dia. Azul 2773. 773, go ahead. Eu do estado de descent now. Eu do estado de descent now. Yes, we are ready for, we are ready to descend, 2773. Azul 2773, descend 3,000 feet, descend 81016. Descend into 3,000, Azul 2773. Afaste longa posição. Júlio, hoje na 28, na base da 17 Guardião 09. 6 Guardião 09, aproximar e prosseguir, Greer? É a intenção prosseguir para a cabeceira, senhor, da 17. Sim, mas a ponte é livre logo, Greer? Afirmativo. Quem está autorizado, pouso da 17, reporte no solo livrando, vento 200 graus, 5 nós. 200 graus, 5 Azul 5021, clear for takeoff runway 28, wind is 200 degrees, 5 knots. Clear for takeoff runway 28, Azul 5021. Oi, boa tarde, passarei 2262, ponto espera da 28, pronto. Mantém a posição. Mantém. Sente, Guardião, livrando para o pátio Graé, ao estacionar a frequência livre, solo 43. O Eco Delta Fox está autorizado o ingresso na pista esquerda, reporte nela, pronto. Azul 5021, no decolo 42, controle 120, azul 5021, né? Bonnet 42, controle 1208. 1208, azul 4021. O passaredo 2262 está pronto? Pronto. Autorizado 2262, alinhar e decolar, pista 28, vento 200 graus, 5 horas. E decola, passaredo 2262. Azul 5021, radar contact, climbing restrict flight level 100 to 30 miles, bad departure. Okay, so we understand we are clear to turn left on dial departure on the present position. And then we are restricted to flight level 100 to 30 miles. Change manter o ponto espera 22. Vai manter o ponto espera 100. Okay, now clear to fly direct Motiva position, Azul 5021. Azul 5021, climb to flight level 360 without restriction. Unrestricted 360, Azul 5021. Ok, confirme voo local até quantas milhas? Chame Centro Recife na frequência 133.25. 133.25, TAM 3895. Salve Bosco Whisky, voo local. Salvador, Salvador, TGL, Vera Cruz. Vou no meu pé, decola da 17, curva à direita, subida corredor Axé. Aciona 01116, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Dois decola aos 4.6, controle 20 decimal 8. 208, 2262. Delta Fox, livre de decolagem, vento 200 graus, 5 nós. Vou para o nível 180, saída árvore. 180 na saída árvore, passaria 2262. É, foi solicitado manter a proa até 2500, mas autorizo já dar presente?